Banda 007. Pra você, amor, quero me entregar e viver a vida sempre pra te amar. Com você, amor, você, amor, pra você, amor. Sei que longe estou, mas quero te encontrar. Seja onde for, contigo eu quero estar. Com você, amor, você, amor, com você, amor. Meu príncipe encantado, vem me procurar. Preciso de um beijo pra me despertar desse pesadelo que me faz chorar. Beija-me, gosto assim, quero ser seu café da manhã, teu almoço à beira-mar. À noite um passeio sobre a luz do luar. Vou te pedir mais uma vez, vem sem pensar. Gostosinho, quero sim com você. Volta sem pensar, que eu quero te amar. Eu quero te amar. Sei que longe estou, mas quero te encontrar. Seja onde for, contigo eu quero estar. Com você, amor, você, amor, com você, amor. Banda 007. Pra você, amor, quero me entregar e viver a vida sempre pra te amar. Com você, amor, você, amor, pra você, amor. Sei que longe estou, mas quero te encontrar. Seja onde for, contigo eu quero estar. Com você, amor, você, amor, com você, amor. Meu príncipe encantado, vem me procurar. Preciso de um beijo pra me despertar desse pesadelo que me faz chorar. Beija-me, gosto assim, quero ser seu café da manhã, teu almoço à beira-mar. À noite um passeio sobre a luz do luar. Vou te pedir mais uma vez, vem sem pensar. Gostosinho, quero sim com você. Volta sem pensar, quero te amar, eu quero te amar. Sei que longe estou, mas quero te amar. Banda 007. Banda W7. Emoção do início ao fim. Não pode ser, não posso aceitar que é o fim. Não tem graça sem você aqui. Descobrir que minha felicidade é estar ao seu lado pra sempre. Quando percebi que iria me deixar, me deu medo só de imaginar. Você partindo e parando em outros braços. Não aceito você, essa minha. Deixei de viver pra viver com você. Já foi prioridade, mas abro mão de você. Enquanto eu te amava, você com outra estava. E cada vez que eu perdoava, mais o amor esgotava. Por quê? Me impressionar se foi você que me trocou por uma hora de prazer. Quer questionar se foi você que deu motivo pra esse fim acontecer. Me diz por quê? Por quê? Por quê? Banda 007. Banda W7. Não pode ser, não posso aceitar que é o fim. Não tem graça sem você aqui. Descobrir que minha felicidade é estar ao seu lado pra sempre. Quando percebi que iria me deixar, me deu medo só de imaginar. Você partindo e parando em outros braços. Não aceito você, essa minha. Deixei de viver pra viver com você. Já foi prioridade, mas abro mão de você. Enquanto eu te amava, você com outra estava. E cada vez que eu perdoava, mais o amor esgotava. Por quê? Me impressionava.

Me diz aonde foi que eu errei. Eu já sei, tem outra alguém tentando atrapalhar nosso amor. Calma, senta não, tem ninguém não, não. É pior, tente entender. Eu não amo mais você. Só aceito sobre a minha condição, sem descontar em mim sua frustração. Não é justo eu pagar por uma desilusão. Se for pra maltratar, melhor nem encostar. Se for pra me ferir, passar longe de mim. Você já me desgramou, já me despedaçou. Uma parte eu já colei, a outra nem emprestou. Meu coração não vai ser prego na parede pra você ser um martelo e pô, pô, pô, pô, pô, sempre batendo e pô, pô, pô, pô, para que tá doendo meu coração, não vai ser prego na parede pra você ser um martelo e pô, pô, pô, pô, pô, sempre batendo e pô, pô, pô, assim você acaba me perdendo. Voltar, me pediu perdão, mas eu só aceito sob a minha condição, sem descontar em mim sua frustração. Não é justo eu pagar por uma desilusão. Se for pra maltratar, melhor nem encostar. Se for pra me ferir, passa longe de mim. Você já me desgramou, já me despedaçou. Uma parte eu já colei, a outra nem prestou. Apaixonado. Hoje é a sexta mais estranha da minha vida. Já passou das oito e eu nem toquei bebida. Eu mudei de celular, no passado não me achar. Da balada tirei meu nome da lista. Eu achei sem procurar, que se estou de provar. Coração pendurei uma plaquinha e dizia: quem pega, pega, pega, não pega mais. Quem beija, beija, beija, não beija mais. Tem um amor de balada virando um amor da minha vida, quem diria? Quem pega, pega, pega, não pega mais. Balada, virando o amor da minha vida, que diria que eu beijaria a mesma boca todo dia. Acesse evertoncdsmoral.net. Eu mudei de celular, pro passado não me achar. Da balada, tirei meu nome da lista. Eu achei sem procurar, e se estou de provar. Coração pendurei uma plaquinha e dizia: